Ele decolava às 35, controlando o meu garoto. Hotel Kilo, aqui é a identificação, desde que mantenha nível de voo 050. Informe em qual pista você pretende aproximar, comandante? 090. 7. Voe na proa da posição Itape. A partir da posição Itape, prossegue via chegada Mário, ou Oscar, Hotel Kilo. 10, Itape, chegada Mário, descendo para o 050. Voo com 9738, prossiga. Quando é minha escuta, aguarde, eu vou fazer solicita via coordenação com a CC. Estabilizado, localizador, chama 6326. Chama 6326, complete a aproximação, chame torre em 118, décima 95. 395, bom semana, 6326. 357, decola pista 90, curva direita, saída da Leda, pois Leda e Rumi, controle 1208, transponder 5005. Ajuste chama 09. Aguardando, 464, autorizado final do ILS X-Ray para pista 90, reporte no curso do localizador. Aliás, autorizado ILS X-Ray, gol 1164, portaria estabilizada. Livre com os 90, 63, 26, obrigado. Juliette, portão 10, 964. Juliette, portão 10, 964. Estabilizado, gol 1164. Gol 1164, complete a aproximação, chame torre Salvador. 1118, décima 95. 295, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1164. 1163, está livre. Informo RB 2320 da Avianca, tomando posição para iniciar a decolagem na pista 0. Bruno 64, Bruno da autorização de pouso. Roger 6326, seu solo aos 40, liberando na Taxi X, e chama o solo N21, 11. Libera Eco 21, 6325, o vento 100 graus, 1620 nós, altímetro 1011, autorizado a decolagem, pista no zero. Decolagem 6315. Uno 164, complementando as informações, altímetro 1011. Ele ouve, ajuste, voo 1164. Senha 2010, via chegada Mário, ajuste 1011. Autorizado o sinal do ILS que foi para a pista 10, reporte localizador. 164, tráfego avistado, autorizado pulso, pistão 0, vento 100 graus, 1612 nós. E pulso a 10, gol 1164. Genem 3-5, decolado 2, Salvador 241, controle 120, 18. 208, boa. Contato radar na decolagem, McKenzie de voo 360. 360, pode voar, Gael? Corrijo, autorizado direto para o Adileda. Adileda, grato, 6-3-5. Achei o pushback vai ser apresentado no pátio 3. Creio que dê para passar com segurança, assim que você tá o pushback completo. Solo aos 43, direita solo Salvador 121, 11. 211, gol 1164, prato. Sim, 6142, tem 149 a bordo, 3 horas e 20 Natal. Chame 142, táxi em frente, via pátio, Índia, ponto de espera torre, 1-1-8-3-9-5, ajuste ao time 1-0, 1-1. 4, Índia, 2-9-5, 6-1-4-2, obrigado, seja. Salve Salvador, gol 1-1-6-4. Gol 1-1-6-4, Alfa, da Juliette, gol 1-1-6-4. 142, ponto de espera pronto. Xané 6142, autorizado a linha decolar a pista 10, vento 080 graus, 149. A linha decola 9061, 142. Oscar, Hotel Kilo. Como tráfego 12 horas, 9 milhas, meio com rumo, passando 3 mil pés em descida. Airbus 320 da TAM com 210 de ground speed. Vê se mantém a 2 mil pés. Está autorizado o sinal do IALS X-Way para pista no zero. Reporte no curso localizador. Airbus 2000 reportará no curso localizador, o Oscar está aqui. Zona 64, Juliette, portão 02. Juliette para o 02, o número 64. Amador, voo 20, uma seca. 20, 17, formação Juliette. Com pronto, copy. Evadiu, pode ver. 20, 17, Ilhéus, via rota do plano. Plano Yankee 240, inicialmente em Ilhéus, modifica para 065 e prossegue visual. Saída da El, Leda, Ilhéus. Derrola pista 10, primeira curva direita. Acera 5033, controle 120, decimal 8. Estimado posto permanece no 845, confirma. Após 060, Leda, Ilhéus. Estamos com 5033 e o controle. Controle 1208, deixa eu fazer uma correção. Ilhéus modifica para 065, ok? 065 e segue visual. Ok, Ilhéus 065 e o nosso controle 1280. 12080, 128, reporte para o autocorro 2097. Ok, 1280, o 2097. Beleza, 10, faz o trabalho. 13560, boa tarde, tráfego avistado, autorizado por pista no 0, vento 1000 graus, 139. Teve povo no 0, 3560. O Xené 6142, decola os 47, chama o controle de Salvador em 120, décima 8. 208. Boa tarde, Xené 6142, decolado 1900 pés agora. Xené 6142, contato radar na decolagem, submatei a nível de voo 350 via subida pouca. 350 via pouca facilidade de voar, não, Xené? Autorizado direto já, 6142. Chama 6142. Localizador, Oscar, Hotel Kilo. Capitão Oscar, Hotel Kilo, complete a aproximação, chame torre. 118, 1095. 1895. Tá 3193, já tô ataque. 63, 15, chame centro Recife, ano 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25, bom voo. 251-3325, obrigado por coordenar pro. Vou passar o Oscar até o quilo. Passando o Oscar até o quilo, ajuste 1011. Continue a aproximação, aguarde pista livre. É. 3560 no solo ao 50, direita, solo Salvador 121, decimal 1. 1211, boa tarde, meu trabalho. Boa tarde, 3560, por 1. 3560, táxi de Alfa, ponte Juliette. Alfa, ponte Juliette, Juliette. Acertando, baixar travado, Oscar até o quilo. Está passando Oscar até o quilo. Está livre e autorizado o pouso, piscina 0, vento 090 graus, 159. Livre o pouso, Oscar até o quilo. Tiras, era via Whisky 42, é o Boniang, inicialmente 160, após em barreiras modifica para 085, segue visual, em Bravo Romeo Romeo. Pega Momo, transição VATAP, decola pistão 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5043, controle 120, decimal 8. 2231, é forte pronto. É 3560, Juliette, portão 04. Juliette 04, 3560. Estacionamento, Xanero 632111. Aguarde, Xanero 321. Escuta. Azul 4065, aguarde cópia. Azul 4065, Campinas, via rota do plano, Pesou no 0, Pubar, Pesou no 6, próximo DCT Confins, DCT Showmod, Pesou 30 em Tite. Meu de voo 320, saída da El Leda Motiva, decola pistão no 0, primeira curva à direita. Aciona 5024, controle 120, decimal 8. Quanto é o pezinho agora? Oscar até o quilo, no solo, ao 5-4, direita, solo, Salvador, 1, 2, 1, décima 1. Direita, solo, 2, 1, 1, boa. 3, 1, 9, 3, para o táxi, 1, 8, 2, a bordo. Campina, 3, 40. 1, 8, 2, a bordo? Afirmo. Táxi, a parte, Índia, ponto de espera, torre, 1, 8, 2, 1, 9, 5, ajuste, altímetro, 1, 0, 1, 1. E 11, parte do índice 1295, dando 3, 193. 38 está autorizado, senhor? Processo 38 autorizado, final do ILS X-Way para pistão no 0, reposte no curso do localizador. Passa no curso. Oscar, até o quilo, táxi via Alfa, Porsche, Inter Juliette, confirma o pátio? Via Alfa, Porsche, Inter Juliette, pátio, 5, 2, 3. Reporte antes do ajudante. Continuando a 321 das curvas? 11, acesso do tráfico que de pequeno porte acabou de pousar o transporte enfermo. Irá prosseguir para o 45 e irá passar a calda do senhor. Se a gente aguarde para o pushback, ok? Eu acho que até o quilo, se possível, agilizando. Vai aguardar a passagem do airport de Tatão após ingresso no pátio principal via Juliette, controle os portões da Porte da Lima. Vitor Índia Juliette, prossiga. Aqui as condições visuais. Vamos em 500 pés, aposta através de Paripe, ingressando Interlagos, ajuste de atinamento em Salvador, 1-0, 1-1. Gol no 738, complete a aproximação, chame torre, 1-1-8, décima nota 5. Obrigado, muito obrigado. Tem o ponte velho, são 3195. Lima, próxima direita na Mike, na Quebec, mantém a posição e chame a torre novamente para o cruzamento da pista em 1-1-8, décima 95, acho que até o quilo. Mostrar minha 321, pushback coração aqui pessoal, aposto táxi. Dá uma vantagem, né? 321. Eu tenho o jeito de ser a pronta conta? 25, obrigado, boa tarde. 00 graus, 159. Eu estou terminando o pouso na 10, vou no 732. Uma Natinho, número 10, é com a pista no 7, curva direita, a primeira, corredor axé 0122, no transponde, o controle 1208, na torre 1895. Nós, minha mina, desça 2 mil pés, sem restrições em top, ajuste chama 091. 2 mil pés, restrições 1.011. 02 a bordo, pátio 4 para acionamento 14, ajuste no 0 no 1, hotel GSR. O hotel GSR, prossiga. Então, o hotel GSR, livre acionar, chame táxi. Na 314, assim a identificação, ele se mantém a nível de voo 050, vigilância, chegada amarela, ajuste, 1-0-1-1. Negativo, mantém o perfil da chegada. táxi, Oceaner 6321, com 133 PLP, 445 Goiânia. Espera, Torre, 1-1-1-1-9-5, ajuste ao time 1-0-1-1, boa viagem, obrigado pela compreensão. Sete, amigão, pátio, Índia, Ponte Pera, 295, 63. Solo Salvador, hoje, boa tarde, voo 1-7-3-8. Sim. Voo 7-3-8, boa tarde, táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, 7-3-8. Graus 1-6-9. Flávio autorizado, 7-3-1-9-3. Opa, Romeu, Romeu acelerado, prossiga. Romeu acelerado, decolou de Serra Luiz de Janeiro, arrumou de Serra Luiz de Janeiro, mantendo 510, 2 a bordo, código alocável 0165, Romeu acelerado. Até as condições visuais, autorizado direto, Serra Índia, Eco Índia, reporta está no local de pouso. Bravo. Lucas Jama, DCT. Decola pichando 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5044, controle 120, decimal 8. 5044, correto, apenas corrigindo a frequência do controle de saída 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, 84. Correto, voz pronto, boa noite, 84. Boa noite, 84. 09, azul 2795. Reautorizado agora, 3.000, 3.000 pés. 3.000 pés, 93, decola 02, chama controle Salvador 120, decimal 8. Boa tarde, 3.193. Boa noite. Boa noite, meu amigo, autorizado o sinal do ILS X-Way para a pista 10, reposto no curso do localizador. Controle, muitíssimo boa tarde, está 3193, vai voar 2000, pode voar da El Olinda. 3193, boa tarde, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, via subida da El. Via subida da El, não tem condição de voar da El, senhor confirmado? Ainda não, agora. Obrigado. Muito obrigado pela coordenação, senhor. Quando der, está presente. Juliette, 738, Juliette, portão 09. 09, obrigado. Informação, quando você ingressar no corredor interlado, você fica atento ao tráfego que vai estar na sua posição de 3 horas, um Robson 44 vai manter 506 com destino ao L ponto do LCIA, você apenas fique atento a manter separado o visual do tráfego, reporta na vertical da posição FEASA. Vento 100 graus, 159. Venha decola no 0, metro 5. Azul 2715, desse mantém a 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray para a pista no 0, reposto no curso do localizador. E apontará curso do localizador, o azul, para 2.275. Voo 966, estabilizado o ILS. Voo 966, complete a aproximação, chame a torre, 1-1-8, decimal 95. 18-9-5-4. Salvador, Costa Serra, 2000, da Juliana. Costa Serra 2000, a senha identificação desse mapinha nível de voo 050, vigilância, chegada Mari, foi na apoio de Mari. Logo Mari para o 050. Madureira 10. 7966. Azul 4462, contato radar, mantendo nível de voo 1110 sobre a posição coral. Vou na proa de mar e aguardando chegada a mar e reposta descida. 9667. Correio está bravo, tráfego, posição de 11 horas, 3 milhas, rumo leste, mantendo no 1500 pés, para alfa 32. Chegando a 314, foi na proa de duna, desça 2000 pés, ajuste no 0-1-1. Autorizado, final do procedimento ADS-X-Way para a pista 1-0, reporta no curso do localizador. Autorizado, comandado, localizador. 1-2-0, 8, hotel GSA. Chené 6321, decola 06, chama controle Salvador em 1-2-0, 8. Heróis, boa tarde. Gol 1966, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 169. Sede de pouso, 10, gol 1966. Sério. Chanelé 321, contato no radar na decolagem, submatei a nível de voo 3620, via saída árvore. 3-0, você consegue uma proa mais à frente já pra mim? Proa de Elefa, autorizado direto Elefa, Chanelé 321. Elefa agora, graças, senhor. É 321. Através da MC, Anônimo, Estou Oscar Bravo, batendo 1500 com campo visto, o Dia Júlio. Vitorinho Juliette, chame Torre Salvador, 1-1-8, 1-9-5, boa tarde. 8-9-5, chame 7, tá grato. Controle, Salva Romeu, Hotel Juliette Sierra. Hotel Juliette Sierra, mantendo condições visuais. Informe-se para sair direto para Manati, confirma. Na 242, autorizar a prova direta a Manati. Meio pés ou 2.500, confirma? 1.000 pés. Autorizado, 1.000 pés direto na Manati, reposta utilizando a CTE. Quando possível, ter chamado de pouso na plataforma. Hotel GSA. 7.5, chame Torre Salvador, 1.18, 1.95. 1.895, grato. Controle, o hotel Juliette Serra está chamando a plataforma para 1725. 1725, copiado grato, reporte 20 milhas fora, hotel Juliette Serra. Reportará 20 milhas fora, hotel Juliette Serra. Salvador, ao azul 4462, capital de Juliette Serra. 4462, autorizado chegar da mar e visto mantenha nível de voo. Ou visto mantenha 4000 pés, ajuste 0 no 1, tem restrições na descida. 4000 com 1011, restrições na descida, na descida, galera. 360, na vertical da rima. O povo pela esquerda, índio. Afirmo. 1966, seu solo 08, direita 121, 10-1. 201, bom, 966. Decola ficha no 0, primeira curva direita. Aciona 5053, controle 120, 10-8. Mestrezado Galeão, 360, decola 2-0, curva direita, da El Leda Irumi, para novembro 857, Monte. Aciona 5053, controle 1208, ou a Xenara 6227. Correta, pode contar a Xenara 6227. 9-6, inicialmente mantém o nível de voo 1-1-0, mantém o 1-1-0 restrito. Vamos tráfego, posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, mantendo o 1-1-0, Embraer 190. Você vai segui-lo na aproximação. Ok, tá visual. Rolando é meia, boa tarde, táxi Alfa, mantém a posição de Tita Juliette. Alfa mantém a Tita Juliette, boa noite, né? Salvador, é o Rolando Meia, segurança, boa tarde. Rolando Colégio 59 da tarde, Comandante Juliette. Quase, quase. Fala. Final da 197, contrato da Juna, final da 90, Avista, o dia 2. Fechou, contato Vitor Índia Juliet. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, fecha no 7. Fechou, viu? Gol no 659.4. Gol no 659 para Serra Bravo, Golf Lima. Fugir a rota do plano, é 90857, Mouso, 360, é o nível. Queda da El, Leda e Rumi, decola pichando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5037, controle 120, decima 8. Qual é outra frequência? 133, decimal 95. 3325, 3395, obrigado. O Focara 2000 vai autorizar a descida ao nível de voo 050. E autorizado 050, na frente. Localizador avistando, chame 314. Chame 314, complete chame a torre em 1198, decimal 95, boa tarde. 2295, boa tarde, parabéns pelo seu dia, o chame 314. Obrigado. Os 12, direita, Salo Salvador, 121, decimal 1. 597, confirmando a aerovia, P9857. Negativo, P9857. Reporte para o segundo 659. Juliette, 9, 966, aguarde a passagem do tráfego da companhia, após Juliette, portão 06. Quente, aguardar o tráfego da companhia, após prossegue para o 06, igual no 966. E aproximação com o 011, hoje é depressão. Trinta segundos. Gol 1884, boa tarde. Gol 1884, boa tarde. Mantenha a ponte de espera a pista 10. Informa a voz da Avianca aproximadamente para a espera. Mantém 1884. Azul 4462, voe na proa de Tuna, desça 2 mil pés, ajusta no 011, autorizado final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localizador. Vem, já proa de Tuna, descendo para 2 mil pés, com no 011, 4462. Autorizado o backtrack na pista, leave taxi, estacionar para quem se livre. Chanela 321, centro Recife, 1260, alterna 1288, boa tarde. 1260, 1288, boa tarde. Alfa, Kilo, Pátio 3, 1270. Padre 2231, reporte táxi. Autorizado a linha e manter piscina 0. A linha mantém no 0, 1884. 2 mil pés, via chegada à mar e ajuste no 0, 1, 1. até 2000, desce via 109. Pela M3, 14, no solo, 15, direita, solo, Salvador, 121, décima 1. Alistar, direito, 211, roxa, M3, 14. C4 é dispensado das restrições de velocidade. M314 prossegue via Alfa, forte antes da Juliette. Via Alfa, forte antes da Juliette, chama 314. Sucera 2000. Chega. Separação para espaçamento, curva esquerda para o 040. Esquerda 040. O Sucera 2000, caso falhe as comunicações, nessa pro intercepte o curso do localizador. E complete ali a sexta com a torre em 11895. Ok, caso de falha, intercepta o localizador e completa a torre 1895. Pronto, 1895, com 1001, vazou 446. Início LS, vazou 446. Azul 4462, complete ali a sextray, chame torre em 11895. Chama torre, 1895. 884, decola azul 7, chama controle Salvador em 120, décima 8. 208, obrigado, 1884. Chama 321. Azul 4462, mantém a ponte fera pista 10, informa a embreagem da companhia aproximadamente 2 milhas de distância. Sérgio 4462. Pode confirmar o tráfego por Azul 4462? Confira Azul 4462, segue. Continua a aproximação, reposte no marcador externo, ajuste no 01. Sérgio vai cortar a estrela com 01. Torre Salvador, boa tarde, 4065, está pronto, pode ficar. Azul 4065, boa tarde, mantém a ponte pé na pista 10. Informa a embreagem da companhia aproximadamente uma milha do externo. Atenção, mantém a ponte pé na 4065. Juliette 08. Juliette 08, mantém a nível de voo 050, vigilância, chegada à maré. Ajuste 1091. E ajuste 4462, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 169. Autorizado pouso, o 4462. Alvorada, Força Aérea 2000. Força Aérea 2000, chame torre, 1918, décima 95, Adão. Boa. Torre, Salvador, Força Aérea 2000. Força Aérea 2000, ajuste 1011, continue a aproximação, número 2 para pouso. Tá no 09, aguardando a autorização. Força Aérea 2000, você poderia informar o PAT de destino? É de autoridade. Ciente, Força Aérea 2000. Controle 1620.4. 1620, autorizado para o de ITAP. ITAP, 1620, mantém a ponte espera na pista no zero, informa o tráfego já passou externo, está aproximadamente a 3 milhas da carteira. Sim, azul 4462, no solo 21, chama solo Salvador em 121, décima 1. Tem, 21, agora. Passou a portão 10, por destaque para cá. O 659, autorizado o posicionamento para a pista no zero, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 659. Salo Salvador, o azul, 4462 e o ano busca. 4462, autorizado ataque para o Pátio 1, no dia 7, Alfa, Juliette, portão 01. Gente, pegar o ataque para o Pátio 1, no dia Alfa, Juliette, para o portão 1, o azul, 4462. Quando o gol 20, 17, gol, posicionado, portão 7. Gol 20, 17, portão 0, que é autorizado, capitão. Autorizado Salvador para Ilhéus. Índio de voo 240, saída da Euleda, direto Ilhéus, decola da pista 10, com a primeira curva à direita. Transponder 5067, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Estou autorizando Índio 240, Salvador Ilhéus, e a saída da Euleda, direto Ilhéus, 5067, o transponder 120, 80, controle de saída. 6327, posição 13. Confirme, remota no 3 do Pátio 1, posição 03. Não, confirmo, remota do 13, remota 13. Ciente, o chão é 6327, recorte pronto. Agora. Estabilizado, 3, 4. 3154, complete a aproximação, chame torre em 118, decimal 95, até. 3895, 03. 5-4, parabéns, Felipe. Obrigado. Salvo, Salvador, foi Força Aérea 2000, solo. Informo Embraer da Azul, alinhando o cabeceiro no zero, preste a gente enrolar, já aguarde a pista ali. 5-4. Azul 4065, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 139. Autorizado decolagem, Azul 4065. Posição, e chamar o ator novamente, 118 decimal 95. Delta na Delta pra... Tente contato 3000, mantenha a ponte espera da Delta, aguarde para táxi via pista. Aguarde. Tan 3154, autorizado pouso pista no 0, vento 1100 graus no 49. Pouso autorizado, 1003154. Azul 4065, decola os 26, chama controle Salvador no 20 decimal 8. 208, 406. Autorizado táxi até o ponto de espera e a parte 1 no Índia no ponto de espera torre 118 decimal 95, hoje de altímetro na 01 ou 2097. Ok, parte Índia falar 18, para o táxi, bom dia 59, temos 175 a bordo, Juan Fernando é Guarulhos, 3 horas e 40. O 1.65 nós autorizar táxi até o ponto de espera via parte do no Índia no ponto de espera corrida 1.1.195, ajuste de altímetro 1.0.1.1. Segue a retaguarda do bonde da companhia. Seguindo a companhia, baixo Índia, pode esperar 2.895 ou 1.65. Salvador, para 3.567, informação de hoje, autorização para Brasil. Então, 3.567, aguarde copo. Aguardando para o Índia. Saindo 2231, pronto? Bem batido. Partido 2231, autorizado a linha e mantém pista no zero. Ali mantém, pista no 0231. Sério 2000, autorizado o táxi via pista até o pátio de autoridade. Ao livrar, para ver se é livre. Ok, está livre o táxi pela pista até o pátio de autoridade. Tan 3154, no solo aos 28, chama solo Salvador 121, décima 1. 21, 3154. Controle operando na frequência 120, décima 8, zero. Solo, boa tarde. 2754, potente. 2754, então a 2 vai para a rede, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, a 2704 sai da bomba, código DCV. Azul 2704, cotejamento está correto, também pronto no 43. Boa noite, boa noite. Solo 3154. Então 3154, autorizar ataque para o pátio 1. E ataque foi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Paulo Salvador, boa tarde. O Chalé 6227 para possibilidade de estacionamento da rematologia. O Chalé 6327 ou 6227? 6227, melhor. Estacionamento é 6227, remoto no 4, autorizado sobre táxi. Então, remoto no 4, está mapado com o táxi, né, 6227. É, mantém pista no 0. Sim, mantém no 020. 197. Braço instalador, azul 2704. Azul 2704, prossiga. Então, nível 190 seria autorizado para a gente, então seria um correto nível PAI 180. Boa noite, Cicanova, forte espera. Boa noite, Cicanova, mantenha a forte espera, pista no zero, boa tarde. Boa tarde. Salve, Vitor Índia Juliette, na ADI. confirme então faz. 0-8. Controle 208, obrigado, boa tarde. O plano é para 1700, confirme destino. Eu vou passar com o Vitor e o Juliette, eu não tenho isso até agora, eu vou tentar se junto com a IES. Mantém nível de voo 160 via subida Momo. Voo 160 via Momo 2230. 966, pronto. Afirmativo, informação Juliette, posição 62 na sua escuta. Voo 966, autorizando Salvador para Campina Grande, via peso 160, nível de voo 370. Saída Fuca, Jamo, Zipar. Decola sistema 0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5103, controle Salvador para uma frequência 120, décima 80. Autorizado Campina Grande, nível 370, conforme a rota, aerovia Upper Zulu 110. Decola na saída Puca, Jamo, Zipar, com curva à esquerda. 5103, eu transponder o controle 120, décima 8, voo 996. Voo 966, acontecimento está correto, só me fala na posição 06. Passando pronto no 06, o voo 966. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o 271-11-1. 271-11, boa tarde, contato radar, passando na posição Conde, mantém o nível 160, vou ir na proa de Bonfe, aguardando chegada a Bonfe e reposto descida. Positivo, Bonfe aguardando chegada e reposto na descida. 271-11, muito obrigado. Nível de voo 360, sai da árvore, transição elefa, decola pistona 0 com primeira curva direita. Transponder 5036, controle Salvador, operando a frequência 120, décima 80. Está 3567, autorizado para trás. 360, via pelo 190. A árvore é para a saída, com 0 com curva direita. 3567, cotejamento está correto, na posição 04, chame pronto. 04, chamamento, chamamento 327, no 13, remota. Chamamento 327, na posição remota, no 341, na guarde. Guarda, Adriano. Paulo, chamamento 327, pronto para o passo, já fez 109, com 3 horas e 30, já falou, meu carro é Guarulhos. Confirme, 5 no POB? 109, 109. Autorizar, o oceanamento 227 já passou até o ponto zero, via parte do Luiz, no ponto zero a torre 118, décima 195, ajuste altímetro 101. Mesmo impacto via pátio e Índia, modo de espera da 1-0, torre 118, décima 195, oceanamento 6227. Oceanamento 327, autorizado em posição remota 13, chame táxi. Agora táxi, 327. Seu Salvador, muito bom, com 2017. Gol 2017, controle 120, décima 8. Ótimo. Torre Gol no 620, passa sempre a passar travado, boa tarde. Gol no 620, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 139. Autorizado pouso no 0, Gol no 620. Gol 1659, está visual com o Boeing da companhia final no zero? Está visual. Gol 1659, após passagem do Boeing da companhia aqui pousa, autorizado, aliás, manter pista no zero. Faz a passagem do tráfego, aliás, mantém pista no zero, coronel, pista no zero.